Canção do Condenado. Da lama voa uma estrela e pousa no ombro das trevas. Há um momento de espera. Tudo pronto. 6 fuzis, um homem de encontro ao muro e o escuro enorme do instante enrodilhado nos olhos. Um minuto e a noite explode sobre um peito que antes era caminhos de amor e flores orvalhadas de esperança. No papel havia algumas palavras desencontradas, mas no fim gravado estava condenado, nada mais. Qual foi seu crime? Só isto. Saber muita coisa além das coisas que lhe ensinaram. Saber que a vida não é privilégio de ninguém. Que os 7 filhos que tem lá no lixo da favela são gente. Tem olhos, boca, como os filhos do homem louro que mora no apartamento do arranha-céu colorido. Saber que sendo arquiteto da riqueza do patrão, sem querer constrói um mundo de miséria e maldição. Que suas mãos de homem são capazes de construir um mundo bem diferente, onde a vida seja vida e não mocambo inventado para um homem vivo habitar. Um mundo sem treva e espanto, em que a luz possa descer ao batente de seu lar. Por isso, enquanto ele espera, tudo pronto, 6 fuzis e o escuro enorme do instante enrodilhado nos olhos. Da lama voa uma estrela e pousa no ombro das trevas.